Um excelente whisky. Royal Label Black. Um excelente grupo vocal inglês. Neil Sikar. Never thought love had a rainbow on it. To think that love was a nightmare. That was up until when I first met you. Aqui está Humphrey Singer. Thank you.

O CRE comunica que a sua secção de informações permanece atendendo o público diariamente das 8 da manhã às 11 da noite. Qualquer dúvida com relação às próximas eleições, disque 346181. A Excelsior vai ajudar você a ingressar numa faculdade de medicina. É isso aí. O pré-médico estará promovendo a partir do próximo dia 13 um cursinho de testes para todos os vestibulandos de medicina. E a Rádio Excelsior vai pagar para você 25% do valor desse cursinho. Venha conversar com a gente aqui na ala jovem da máquina do som, Praça Marechal Deodoro 356, das 7 da manhã às 11 da noite. Alunos do Ginásio Estadual Lausanne Paulista vão mandar no dia 19 que vem o baile da primavera. Local Rua Alfredo Pujol, 905 Santana. Começa às 3 da tarde. Céu escuro na Supercap. Vai chover na tarde do Paulistano. Na ala jovem, 27 graus. Ao lado de toda pessoa bem-sucedida, existe sempre um grande banco. O Mercantil de São Paulo existe para colaborar com o seu sucesso. Na obtenção de um empréstimo pessoal ou na aplicação de suas economias em depósitos a prazo fixo, consulte o Mercantil de São Paulo. O Mercantil resolve. Banco Mercantil de São Paulo. 220 agências por todo o Brasil. O Banco Mercantil de São Paulo destaca. Notícia quente do momento. São Paulo. E atenção, Wilson Fittipaldi Júnior sofreu acidente há poucos momentos quando participava em Interlagos dos treinos de Fórmula 2. Na curva do mergulho, uma das rodas traseiras do seu carro saiu, provocando um rodopio do veículo sobre si mesmo. Em seguida, o carro foi de encontro ao guarda-raio. Seu irmão Emerson Fittipaldi, ao passar pelo local, parou imediatamente e foi socorrer o Wilsinho, que ligeiramente traumatizado foi levado para o pronto-socorro Santa Lúcia. O piloto sofreu forte luxação na perna direita. No momento, os médicos daquele hospital estão tirando radiografias da perna atingida para saber da extensão do ferimento. O Banco Mercantil deixa você por dentro das notícias. Juca Amaral, dos sucessos. Um conjunto inglês ocupando a 16ª colocação em Londres.